essa música. Primeira flor de outono e chuva no estio. Primeira flor de outono e chuva no estio. Minha mala, meu verso sem palavra, rainha do meu trono, lugar no coração. De pele tão macia, morena cor de Minas, luar mais iluminado, com cheiro de amora. Também a letra dessa música, do início até o fim, visão do meu olhar. Do fim até o início, visão do meu olhar. A letra dessa música. Primeira flor de outono e chuva no estio. Primeira flor de outono e chuva no estio. Também dessa música, do início até o fim, visão do meu olhar. Do fim até o início, visão do meu olhar. A letra dessa música. Primeira flor de outono e chuva no estio. Primeira flor de outono e chuva no estio. Chuva no estio. Primeira flor de outono e chuva no estio. Também.